cheia virou minguante. O suor secou. O seu cheiro saiu da minha pele. Um beijo evaporou. As suas marcas se apagaram de mim. E eu não quero assim. De você só quero tudo no claro e no escuro. Devolve o aperto do abraço que me libertou. Te devolve pra mim e eu me encaixo no seu tom. Quero morar naquele tempo sem fim. E eu só quero assim, quero assim. De você só quero tudo no claro e no escuro. A gente se acerta no escuro. Te vejo no escuro. Todo dia eu me transporto pro amassado do lençol que me desconfigurou e me consertou.